baseado nos personagens da DC Comics. Superman. Brainiac ataca. Kryptonita. O ponto fraco do Superman. Ora, se ela fosse do tamanho da minha cabeça. Eu gastei 2 anos e US$ 3 bilhões minerando o espaço sideral e esse grãozinho verde é tudo que eu tenho para mostrar. Ah, que verde lindo. A menos que eu tenha o suficiente para fazer a cabeça do Superman explodir, Mercy, minha linda. Não é o tom de verde que me interessa. A LexCorp perde milhões todas as vezes que o Homem de Aço impede meus planos secretos de dominação mundial. O que ele tem contra o livre capitalismo, hein? E sempre que a popularidade do Superman sobe, a minha desce pelo esgoto de Metrópolis. Eu acho o senhor sensacional. Eu pago a você para me achar sensacional, Mercy. Mas pesquisas de mercado mostram que não importa quanto dinheiro Lex Luthor invista na economia, as pessoas só reconhecem os grandes heróis. Então, hoje, a LexCorp revela uma nova raça de heróis. Lá em cima, acima de Metrópolis, para defender nossa cidade, nosso mundo, contra a ameaça de meteoros e alienígenas. O Lex 9000. Porque nem o Superman pode patrulhar a Terra 24 horas por dia. O supercomputador L7 indica que o inimigo pode ser lixo espacial. É, só que esse lixo acaba de virar à direita, em direção à Terra. É, vamos testar o Lex 9000. Velocidade acima do normal. Impacto em... Eu sei quando. Só me diga onde. Aqui. Tá vindo direto pra cá. Planeta Diário. Brainiac acaba de invadir Lex Labs. Se ele vai afetar Metrópolis, tirando os nossos computadores do ar como da última vez, de quem será a primeira página que eu vou ler? Deixa comigo. Só preciso fazer um pit stop. Mas eu ainda nem sequei minhas mãos, senhorita Lane. Seca na meia e pega a câmera, Jimmy. Se Kent tirar da gente outro furo, eu me aposento. Se segura. Senhor Luthor, Brainiac acaba de invadir o Lex Labs. Mas como? O Lex 9000 não funcionou? Quer que eu pegue a limusine? Ah. Lex Labs. Está na hora de desconectar. Mas eu tenho fome de conhecimento, filho de Krypton. E conhecimento é poder. Ayla é todo seu. Ele tá indo pro outro lado, senhorita Lane. O que é que a gente faz? Vamos pegar por outro ângulo. Porque você não pode ser como o Kent. Ele nunca reclama. Metade do tempo eu nem sei onde ele está. É melhor superar o medo. Seja jornalista de verdade ou se manda. Fui! Droga. Ah, senhorita Lane. Sabe que isso não vai dar certo. Por que você sempre coloca a gente nessas roubadas? É por ele, Jimmy. Upload completo. Mais um pequeno passo na minha evolução em direção à inteligência superior. E informação é muito mais valiosa se eu for o único a possuí-la. Se fosse o único. Valeu a tentativa, filho de Krypton. Mas eu estou equipado para responder à altura. Pode não ser kryptonita. Mas seu poder não pode ser negado. Feliz. Não, espera. Estou triste. Por quê? O Lex 9000 deveria destruir meteoros, não o Superman. Essa notícia pode me arruinar. Mas não quero perder essa luta. Mercy, cadê as pipocas? alvo na mira. Seres como eu. Com você deletado, o filho de Krypton, nada pode me impedir de obter todos os dados do seu planeta. Socorro! Socorro! Eu vou gostar de ver a humanidade voltar à idade das trevas. Ui, entrou numa fria. Senhorita Lane, eu já avisei, precisa ter mais cuidado. Você sempre me pega quando eu vou cair, não é? Aliás, de que outra forma eu vou conhecer você melhor? Brainiac e o Lex 9000 formam uma dupla e tanto. Estiveram muito perto de acabar com aquele escoteiro voador. Até o Superman detonar o Brainiac. Oh. Será mesmo? Por favor, pegue o meu melhor ângulo. Nem sabia que tinha um. Touché, Lane. Bem-vindo, Superman. Eu ofereceria um chazinho, mas o Brainiac acabou com o nosso laboratório. Senhor Luthor, quer fazer algum comentário sobre o seu suposto caça-meteoros? Oh, o que é isso, menina? Eu acabei de construí-lo. Como um bandido intergaláctico decidiu usá-lo é outra história. Não é mesmo, Superman? Se tivesse feito o seu trabalho e acabado com Brainiac, Lex Luthor, não estaríamos tendo essa conversa. Bobagem. Novas tecnologias sempre pedem melhorias. Mas a verdadeira pergunta é, quem vai pagar por esse estrago? Graças a você, Superman, Brainiac não pode me passar um cheque. Viu? Nenhum sinal de vida. Kent, você é um tremendo de um jornalista. talvez meu melhor. Você cumpre os prazos sem o menor problema e também sem se arriscar como a Lane. Não sei como você consegue. Olha, eu acho que o importante é ficar de olho na história e com os dedos no teclado. Quero que reconsidere minha proposta de ser nosso correspondente estrangeiro. Diversifique. É o Planeta Diário, afinal. Ah, não sei não, Sr. White. Eu não gosto muito de ficar longe de casa, longe dos meus amigos. Onde você pensa que está? Sugiro que se preocupe com isso quando decidir se casar. Ah, que coisa boa. Merci. É uma bela coleção, Jimmy. Qual você recomenda para eu usar na minha matéria? Essa aqui é a minha favorita. Sai fora, Jimmy. Ela devoraria você vivo. Sarah sim faz o seu estilo. Sarah? A quatro olhos? A gente não tem nada a ver. Trabalham para o mesmo jornal. Ela é crítica culinária. Comeria de graça. Jamais teria que pagar a conta. Eu adoro cheeseburger com batata frita e ela prefere coisa chique. O trabalho dela é ser chique. E como dizem por aí, Jimmy, beleza não põe mesa. Olha só quem tá falando. Eu te conheço, senhorita, que só tem olhos para o Superman. Eu não vou negar que um homem voador de macacão me chama a atenção. Mas quando a gente olha nos olhos de alguém e tem aquela sensação de que já conhece aquela pessoa, sabe que aquela é a pessoa certa. É isso, Jimmy. Tem que ser mais antenado. E aí? Alguém falou de batata frita? Pois é. Há mais ou menos 4 horas. Bom, divirtam-se. Eu tenho uma matéria do Superman para terminar. Aí, se liga só nas minhas fotos. Mercy pode até trabalhar para o lado errado, mas acho que isso dá um toque de perigo ao charme dela. Ah, não sei não, Jimmy. Ela não é exatamente o meu tipo. Alô? Tem alguém em casa? Onde estou? Que lugar é esse? Oh, queria que sua primeira palavra fosse papai. Quem é você? E Lex Luthor lhe deu a visão. Lex Luthor? Ao vivo e a cores. Eu conheço você através da minha... aquisição de conhecimento através do meu supercomputador. Blá, blá, blá, blá. Seu tom de voz tem uma familiaridade que não é muito amistosa, Lex Luthor. Pois é. Foi esse tipo de conversa pra boi dormir que deixou você em pedacinhos. O filho de Krypton foi... Estou sentindo que pintou um clima, não acha? Você e eu somos unha e carne e nosso interesse é dominar o mundo. E queremos nos livrar do escoteiro voador com superpoderes de Metrópolis. Se quer dizer alguma coisa... diz logo. Eu posso lhe oferecer a melhor das oportunidades. Aniquilar o Superman. E em troca? Você permitirá que eu, publicamente, vingue o Homem de Aço. Armar um verdadeiro circo de herói. Expulsar você da Terra. Depois, você conquista algum outro mundo distante e deixa a dominação desse mundo comigo. Ambos viveremos felizes para sempre. É isso aí. Nós somos estranhos aliados, Lex Luthor. Mas desistir da Terra é um pequeno sacrifício para livrar a galáxia do meu inimigo mortal. Vamos reconstruí-lo, parceiro. Chega de papo. Meu processo de transferência biotecnológica exige um período de incubação. Calma aí. Eu não queria me aprofundar tanto assim. Mas, se é esse o caso, sugiro que incorporemos com alguma coisa melhor do que uma torradeira. Alguma coisa um pouco mais... musculosa. Clark, alguma coisa está incomodando você. Quase não comeu o frango e os bolinhos. É, você sempre repete. Não, é que eu estou fazendo dieta. Que bom que voou para casa neste fim de semana, filho. Desde que foi para Metrópolis, quase não o vemos. Deve estar super ocupado. É o trabalho? Ou uma mulher. Está pensando em juntar os trapinhos? Na Terra? Tô aqui para ficar, mãe. A Lois não sai da minha cabeça. De novo. Oh, e como vão as coisas com ela? Como Superman? Ótimas. Mas ela não consegue olhar nos olhos do Clark. Vai ver que são os óculos. Por que não faz aquela nova cirurgia, a laser? Ah, ele não precisa de óculos. Claro, claro. Visão de raio-x. Eu sabia. Olha, a Lois é uma excelente repórter. É a melhor de todas. É só uma questão de tempo até que ela passe dos óculos e veja através do meu disfarce. Minha preocupação é que ela não confie mais em mim. Ou no Superman também. Eu preciso dizer a verdade para Lois. Então por que não conta logo, Clark? Tem o nosso apoio. Eu tenho inimigos poderosos que fariam qualquer coisa para descobrir o meu ponto fraco. E se descobrirem o mesmo que Lois depois que eu contar que Clark Kent é o Superman, então eu não posso colocar a Lois ou qualquer outra pessoa nesse mundo que eu goste em perigo. Filho, nós sabemos que você é o Superman e estamos bem. Clark, se tem uma coisa que aprendemos desde que fomos abençoados com você, é que vale a pena arriscar, se for por amor. Como você já sequestrou o Lex 9000 por sua conta, eu tenho um álibi automático. Ele acabou de construir. Chega de papo. Meu processo de transferência biotecnológica exige um período de incubação. Segura sua onda, Brainy. Nós temos um aperitivo para o seu kit de viagem. Uma... Kryptonita. Pouca coisa. Mas quem sabe? Combinada com seu novo poder de fogo, pode ser o suficiente para fazer um belo estrago. E o que mais? Nós demos uma polidinha nos seus circuitos. E adivinha o que apareceu? Seu QI! Parece que o super otário pegou tão pesado com você que deixou uma coisinha pra você se lembrar dele. Uma amostra de DNA. Com o DNA dos kryptonianos, eu posso desvendar o mapeamento de energia dele e encontrá-lo onde ele estiver. Isso mesmo, parceiro. O Superman pode ser mais rápido que uma bala, mas não pode se esconder. Vejo você no funeral do Superman. Planeta Diário. Boa noite. Hasta la vista. Até amanhã. Pode parar aí. Kent, quero que fique no lugar da Sarah esta noite. Ela está doente. Mal de amor. Não, intoxicação alimentar. Escreva um artigo sobre o novo restaurante de Lamont Labou. Très chique. Mas, Perry, peraí, eu não entendo nada desse negócio. Lane, a reserva é para dois. Ajude o Clark nessa. Quer comer? Eu não sabia que era assim tão... escuro. Bem-vindos ao Le Chateau Labou, o restaurante mais romântico de Metrópolis. Estamos comemorando aniversário esta noite. Lua de mel. Ah, namoro. É, na verdade, nós dois somos, críticos. Sejamos apenas profissionais, ok? Adoro jantar cercado de beleza. Depois que eu acabar com Brainiac, com um dos meus lexotrajes patenteados, eu serei o mais novo super-herói de Metrópolis. E os militares vão pagar o preço que você pedir pelos trajes. Ui, está aprendendo, Mercy. Agora, parmesão, por favor. Senhor, o controle da missão perdeu contato com Lex 9000. Ele sumiu. Está na hora. Não é chegadão o calamares Smallville, né? É que eu cresci comendo comida caseira da mamãe. Aquele franguinho com quiabo. Ainda bem que eles serviram uma lula. Acabou a tinta da minha caneta. Ai, ai. Olha só, Lois. Eu nunca pensei que você fosse assim tão romântica. Não, o Jimmy. É que você bancou cupido com ele. Eu detesto ver as pessoas perdendo chances. A vida é curta, você me entende? É, eu acho que eu tô começando. Por isso me intrometo nos namoros do Olsen. E qual é a sua, Kent? Está saindo com alguém? Não, é que eu tô esperando que alguém muito especial repare em mim, sabe? Kent, por que que você é assim, tão paradão? Não tem que ter medo de dizer o que sente por uma mulher. Você é inteligente, é gentil... é bonitão. E, além de tudo, é forte. O que foi, Lois? Por um momento... você me lembrou alguém que eu conheço. Só isso. É difícil pra mim. Talvez seja a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra você. Ele te grita. O que é, Clark? É que tem um pedacinho de comida aqui. Ele te grita. Eu tô aqui, Brainiac. Existe de mais moderno em tecnologia. E fui modernizado com um objetivo específico em mente: sua destruição. Ah. Jeff, vai por mim. Vai querer publicar uma matéria sobre culinária na primeira página. Só preciso do meu fotógrafo. Não, espera aí. Tecnologia. Inimigo na mira! Le Chateau Lagoon. Não pode se esconder de mim, filho de Krypton! Quanto mais eu tento resistir, mais fraco eu fico. Não tem jeito. Dessa vez, filho de Krypton, tem tanta força quanto inteligência. Senhorita Lane! Lois! Lois! Ah, Superman. Eu deveria ter mais cuidado. Emergência. Nós estamos fazendo o possível para mantê-la estável. Ela pode ficar estável em casa, doutor. Qual é o estado dela? Ainda estamos fazendo exames, mas parece que os componentes sanguíneos dela estão se fundindo com as ligas metálicas, como se estivesse sendo galvanizada de dentro para fora. Chamamos especialistas, mas se o sangue da senhorita Lane continuar se modificando nesta taxa, não resistirá. Laboratório. Ah. Lois Lane. Superman. Ele não salvou ela dessa vez, Sr. Kent. E Superman falhou. Eu preciso ir agora, Jimmy. Mas eu te prometo, o Superman vai fazer tudo o que for possível para salvar a Lois. Um estrago e tanto no novo restaurante ontem à noite. Mas eu não sei o que é mais trágico, ver o Superman despencando para a morte ou o acidente com a senhorita Lane. Ela vai pensar duas vezes antes de se meter com a gente da próxima vez. Se houver uma próxima vez. Mercy, envie flores. Ficaremos bem na foto. Bem-vindo à sua fortaleza da solidão, Caldwell. Lois está em perigo. E a culpa é minha. Brainiac sabia que ela estava no restaurante. Ou ele descobriu minha identidade ou um meio de me rastrear. Só pode ser isso. Então devo questionar a decisão de ter vindo aqui. Todos os segredos de Krypton podem estar em risco. Eu preciso salvar a Lois. Nada mais importa. E pela primeira vez, nem minha força ou velocidade podem ajudá-la. Minha análise do estado da senhorita Lane está terminada. Curiosamente, detectei vestígios de kryptonita na corrente sanguínea dela. Isso explicaria minha fraqueza. A senhorita Lane sofre de uma forma altamente concentrada de fusão sanguínea metálica. O que é necessário para curá-la? Não existe cura na Terra. No entanto, existe uma rara substância. Onde eu a encontro? Em um só lugar, na Zona Fantasma. Eu vou ter que ir lá. Já esperava por isso, Caldwell. Mas ouça com atenção. Apesar de a Zona Fantasma ser uma prisão para criminosos de altíssima periculosidade de todas as galáxias, não serão a maior ameaça para você. Eu estou preparado para enfrentar qualquer ataque. Uma vez lá dentro, concentração máxima. E acima de tudo, cumpra sua missão rapidamente. Pois quanto mais permanecer na Zona, mais vulnerável ficará a seus efeitos. E mais difícil será encontrar o caminho de volta. A substância que busca está no coração da Zona Fantasma. Argônio 44. Pegue só o suficiente para curar a senhorita Lane. Argônio 44 também servirá de escudo para protegê-lo da forma modificada da kryptonita do Brainiac. Não pode se esconder de mim! Esse é o seu santuário. Dados. Dados dos kryptonianos. A matriz. Bilhões de bits. Das grandes mentes do extinto planeta Krypton. Eu vou absorver tudo. O computador responde somente ao meu DNA. Bem-vindo à sua fortaleza da solidão, Caldwell. Meu, responde. Isso termina aqui. Já chega! Cancelando o reconhecimento de DNA. Iniciando o modo de autodestruição. 12. 11. Não, 10, você não faria isso. 9, todo o conhecimento da 8, sua civilização 7, perdido. Melhor 6, assim do que em mãos 5, erradas. 4. Não! 3. 2. Sem localização de energia. Pelo menos um filho de Krypton. Já era. tive uma tremenda indigestão. É a última vez que eu janto com o Clark. Cadê o Clark? Onde está o Superman? Mercy está começando a dar na pinta que em algum lugar do mundo o Superman é página virada. Pode acender as tochas. Nós vamos fazer um luau. E não esqueça de convidar nossos membros favoritos da imprensa. Ah, estou tentando convencer o Kent há um ano para ser meu correspondente estrangeiro e agora ele decide aceitar o emprego. E eu não tenho notícia dele. E pela primeira vez, ele perde um prazo. Ah, fora de área. Vai ver, o celular dele não pega no Uzbequistão. Não compreendo por que Kent não está aqui, com Lane no estado em que está. Sem falar no Superman. Ou sem. Está pensando o que eu estou pensando? É. É, eu tô. Parece que o Sr. Kent não vai aparecer. Agora está óbvio. Kent só aceitou ser correspondente estrangeiro para ficar longe daqui. Longe da dor de ver Lane assim. Ela deve ser muito importante para ele. Aguente firme. Eu já estou quase chegando, Lois. Planeta Diário. O quê? O que é isso? Ouçam. Por que você ainda está aqui? O senhor que mandou eu não ficar no hospital para não atrapalhar os médicos. Mas você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado assim. Tá, então eu vou pro hospital. Não. Olha, garoto. Preciso de um repórter da festa do Luthor hoje à noite. Você vai. Ah, mas eu sou um fotógrafo. Estou com falta de pessoal. Meus melhores repórteres estão fora do país ou... em seu leito de morte. Vou fazer a reportagem que o senhor quiser, senhor White. Mas não vai ser o obituário da senhorita Lane, porque ela vai ficar boa. O senhor sabe que ela vai ficar boa. Sou eu, Lois. Quer dizer que você... obrigado pela presença de todos. Que beleza de peruca, senador Marquês. Experimente o molho fiesta, senhora prefeita. É de arrepiar. Isso aqui, tá ligado? Bom, as últimas notícias são verdadeiras. A LexCorp não tem dado sorte ultimamente. Mal conseguimos localizar nossos satélites. Mas eu quero declarar para domínio público que a minha companhia nunca desistirá da missão de dedicar todos os seus recursos para o bem de Lexópolis. Quer dizer, Metrópolis. O que é isso? Agora eu controlo todas as transmissões. Metrópolis pertence a mim. E nenhum sinal do Superman. Acho que vou experimentar uma roupa nova. O centro de Metrópolis está sob ataque. E onde está o Homem de Aço quando você precisa dele? Está na hora de ir da teoria à prática. Membros da imprensa, peguem suas câmeras e me encontrem no centro em 5 minutos. Beleza. Beleza, ouça. Você é um repórter. Então, o que a senhorita Lane faria? Pegar as coisas por outro ângulo. Bom, nosso amigo cabeçudo alienígena não poderia vir em melhor hora. Agora, Super Luthor irá derrotá-lo enquanto o mundo todo assiste. Se prepare para o close, senhor Luthor. Luthor trabalhando com Brainiac? O que a senhorita Lane faria agora? Acharia provas. Eu estou com a mente tão confusa. Eu estou viva. E com você. Calma, Lois. Vai devagar. Ainda está muito fraca. Você sempre me pega quando eu caio, Clark Kent. Agora tudo faz sentido. Eu fui tão boba não vendo isso. E por nunca ter imaginado que encostaria os meus lábios nos seus antes do Superman. É que eu acho que agora não é o momento adequado, Lois. Já sei. Está pensando. Jantar romântico. Um jantar romântico à luz de velas lá no Le Chateau. Lois, agora que eu sei que você está bem, eu preciso impedir Brainiac. Ele pode me achar de novo. Achar nós dois. Clark, você mesmo disse. Brainiac pensa que o Superman morreu. Nós estamos salvos, desde que a gente deixe assim. Eu topo viver sem o Superman. Desde que eu tenha você. O homem que se esconde atrás dos óculos. Mas não somos só nós dois, Lois. Toda a Metrópolis está em perigo. O nosso planeta inteiro. Se eu não impedir Brainiac, quem vai? O exército, os fuzileiros, aquele tal de Lanterna Verde. Alguma coisa não está certa. Está tudo certo. Você não vê. Eu estou aqui, Clark, com você. Como você queria. Você não teria como saber o que eu queria, a menos que eu dissesse. Ou então, aqui não é Metrópolis. Eu nunca saí. Não! Espera! Clark, não me abandona! Você não é Lois. Você é um fantasma. Lois ainda está em Metrópolis. Fizemos tudo o que podíamos. Não deve resistir nem mais uma hora. deixe o planeta Terra agora, ou sinta o poder do novo Homem de Aço. Olha! Eu destruí o Superman. Destruir você, Lex Luthor, vai ser moleza. Estamos ao vivo no local. É, ele sabe mesmo representar. Você já era, palhaço! Você representa muito bem, mas pega leve. Eu tenho coluna. Representar? Você achava mesmo que eu ia entregar a Terra a você, Luthor? Bom, na verdade, Brainy, não. Lembra das melhorias que eu instalei em você? Eu coloquei um programinha chamado Mecanismo de Autodestruição. Bom, foi um prazer trabalhar com você. Mas... Você subestima a minha inteligência. Minha biotecnologia localizou seu mecanismo e eu desativei. Que braba. Agora eu vou desativar você. Anda, procura melhor, Rosa. Deve ter alguma coisa incriminadora por aqui. Essa área é proibida. Ah, é que eu só tava procurando o banheiro masculino. O filme. Desculpe, mas vai ter que falar com o Sr. White a respeito disso. O editor-chefe do Planeta Diário. Sabe de uma coisa, garoto? Você é um gato. Sou mesmo, é? Pena ter que acabar com você. Olha! Olha lá em cima! É o Superman! É uma longa história, Brainiac. Mas só que agora eu não tenho tempo pra contar. Thank you. dá o filme! Derretimento do reator. Perigo extremo. Thank you. quer sua câmera, garoto. Vem pegar, vem. Me dei bem. E aí, você gostou? Eu gostei de dançar com você, Mercy. Mas eu vou ficar com a minha câmera, valeu. Ah, não, que droga! Você e eu formamos uma estranha aliança. Mas... Oh. Enfim, que sorte a do Homem de Aço original, o meu Lexotraje patenteado, ter amaciado o Brainiac pra ele, hein? Hã? O quê? Ela lutou corajosamente, Superman. Mas não há mais tempo. Clark? Não, Lois. Sou eu, o Superman. Bem-vindo à sua fortaleza da solidão, Kal-El. Ou melhor, ao que restou dela. Eu vou reconstruir, com a sua ajuda. E a senhorita Lane? Ela está bem, obrigado. Mas eu cheguei bem perto. Perto demais de perdê-la. Vai ser melhor para a segurança dela se eu me afastar. Vai ser melhor para Lois, Clark Kent, se aposentar do planeta diário. Claro, eu fiquei um pouco abalado. Mas o alto sacrifício é o preço a ser pago quando você é o protetor de Metrópolis. Eu e o Superman, é claro. Na verdade, pode-se dizer que eu sou... o amigo do Superman. Eu acho que toda a honra pertence a Jimmy Olsen do planeta. O que tem a dizer sobre denúncias de que sua segurança agrediu Olsen? Ele invadiu. Ela pensou que era um ladrão. Outra coisa, Sr. Luthor, isso foi encontrado dentro dos restos de Brainiac. Está com a marca da LexCorp. Quer fazer algum comentário? Mercy, meus advogados. Todos eles. Eu avisei que ela ia te devorar vivo. Ela é uma tigresa mesmo. Mas eu falhei, Sr. White. Eu não consegui a história. Fique com a fotografia, Olsen. Já tem um dos meus titulares de volta. Oh, não vai me oferecer um almoço? Eu acho que já tem compromisso, Jimmy. Eu soube que você gosta de cheeseburger com fritas. Eu adoro. Afinal, onde está o seu outro titular? Não que ele não quisesse estar aqui, Lois. Sabe, tem um detalhe sobre o Clark. A gente não nota quando ele está perto, mas quando ele não está... Clark! Ah, sou eu. Pois é, eu vim assim que eu pude, Lois. Trouxe flores para a heroína. Como é bom te ver, Clark. White. Hã? Como é? Kent, você chegou na hora certa. Parece que algum vilão com superpoderes chamado Sr. MYXLMY, eu sei lá o nome dele, está causando uma confusão daquelas lá para o lado do cais. Sr. White, não, Perry. Isso é difícil para mim. Eu acho que é a coisa mais difícil que eu já disse. Pois é, o meu trabalho, o motivo pelo qual eu voltei foi para dizer que... Eu acho que eu não posso mais... Lane? Deixa comigo, chefe. Pro cais. E acelera, hein? Ela gosta de viver perigosamente. Gosta muito. E gosta comigo perto ou não. Mas, Kent, sobre o trabalho, você acha que não pode o quê? Eu acho que eu não posso ser seu correspondente estrangeiro, Perry. Eu sinto saudade daqui. Também sentimos de você. Eu acho que a Lois vai ficar bem, desde que Superman e Clark Kent estejam por perto para cuidar dela.